tá começando o Over News, aqui no Overpower, nosso canal de notícias, né? E eu sou o Fernando. Sou o Jefferson. Eu sou o Lucas. E a gente tá aqui de novo aí, depois de duas semanas, né? 15 dias mais ou menos, sem gravar um novo Over News, mas é porque a gente teve lá uma semana com três casts praticamente seguidos, que é falando da E3, então tudo que saiu meio que era sobre a E3 também. Então a gente decidiu pegar uma folga aí. Uma folguinha de leve, tá? Ninguém sentiu falta, porque ninguém comentou. Se o pessoal comentar e reclamar, a gente volta com mais frequência. Mas é isso aí, a gente também tava preparando outras coisas aí, então tá vindo promoção. Promoção que envolve quais personagens aí, o pessoal? Quais personagens que a gente pode falar que envolve na promoção, no game? Que... Ah, sei lá, dá pra chutar uns nomes abstratos, tipo Hal Emmerich. Caramba! Quem souber isso difícil, aí, né? Quem souber isso aí, ó, mata. Mas tem que pôr nos comentários, hein? Vamos ver. E não repete, Lucas. Já foi dada a dica. O cara volta o áudio, né? Se o cara não tiver essa noção, ele merece ganhar, cara. Não, mas ele falou com um sotaque tão bom ali, foi tão bonito, que talvez o cara não entenda e fale, o que esse desgraçado tá falando aqui? Não vai adiantar ele voltar. Mas é isso aí. Então vai vir promoções aí, aguardem, vai vir um tal de amigurumi também, né, Jefferson? Ah, vai ter a caralhada toda. É isso aí. E vamos partir para a nossa leitura de comentários aqui, que tivemos alguns comentários. Então vamos nessa, porque esse é o Over News no Overpower. É isso aí, então vamos voltando aqui com a leitura de comentários. Vamos primeiro para parte 2, que a gente teve um comentário lá. Lembrando que na primeira parte, né, da E3, a gente teve o comentário... Não, vamos para a primeira parte, né, cara? A gente teve o comentário do Marcelo lá, foi meio que separados, né? A gente postou um e depois postamos os dois. Senão ia ficar meio estranho dividir um evento só em, sei lá, 15 dias... Então, o primeiro comentário aqui, o do Marcelo Stanislau Geyer, eu não sei, como é que fala o nome dele. Companheiro aí de PSN, né? Nosso, parceiro, né? Parceirão do Lucas aí, ó, o pai do Fábio. Coitado, só pra criar o filho, então não. Esse aí tá criando o Fábio praticamente, companheiro dele lá de FIFA 14. Tá. Para de falar o Marcelo aí, porque. Cuidando do Fábio, dando de mamar pro Fábio, criando ele. Eita, pega, que merda. Coitado do Marcelo aí, a gente zoando ele. Mas esse cara foi gente boa, ele comentou lá com relação aos jogos indies, né? Eu acho que foi contra a minha pessoa quase isso. Ele falou lá que ele vê com bons olhos a iniciativa da Sony e tal, porque ela dá oportunidade e de acordo com a rápida escala e tal, e com baixa qualidade dos títulos AAA, então a Sony ela tem que dar mais jogos indies mesmo. E a quantidade dos estúdios que estão participando das produções indies é enorme. Bom, realmente, aí eu comentei até que eu acho que isso aí é verdade. A oportunidade que a Sony dá, eu acho que é válida mesmo, cara. Mas a minha reclamação é o que eu coloquei lá. O problema é, não adianta você ficar dando jogo indie se você não apresenta, pelo menos que você tá fazendo um jogo AAA ou alguma coisa assim. Eu não sei. E vocês aí, a opinião de vocês rapidinho sobre isso, cara. Sobre jogos indies. Eu acho que... pela sua birra aí, não acho que o problema não é o jogo indie em si. É, início de geração, muito jogo indie, né, cara? Não tem jeito, velho. Todo mundo quer coisa nova, quer gráfico bonito, franquia famosa, isso é verdade. Só que o problema é que o jogo indie, ele tá ficando tão... Não sei, cara, não vou falar que tá na moda, eu não sei se é isso. Mas o problema é que é superestimado, é muito superestimado, velho, os jogos indies hoje, porque, sei lá, eu acho que a minoria é melhor, assim, tem algumas coisas muito boas mesmo, mas a maioria que tá saindo, eu já tô vendo que são indies que são propostas iguais, é mais o mesmo, sabe? Sim. É, fala aí, Lucas. Eu estava falando aí, ele tá ficando meio deturpado, né, o indie tá perdendo de... tá ficando menos indie. É. Possível, né? Porque o indie, a gente, por exemplo, quando saiu um indie, ele sempre tinha uma proposta diferente, que era o motivo... Ah, essa proposta era o fato de você querer jogar um jogo mais simples, com um gráfico mais simples, qualidade, que seja mais... que seja inferior e tal. Só que, cara, quando começa a sair um tanto de indie que é igual a outros indies que já saíram, pra que que eu vou querer jogar um genérico de Limbo? Pra que que eu vou querer jogar um genérico de tantos outros jogos? Até, por exemplo, exatamente, nós comentamos aqui o Candy Crush lá, arrecadou milhões e tal. Beleza. É, cara, o que tem de imitação já do jogo. Então o indie perdeu essa proposta, porque é o mais do mesmo indie. Isso. Sim. Que, sei, eu acho que o Lucas consegue entender mais o que eu tô falando, assim. Então, tá ficando muito comercial, né? Tá bem mais comercial do que independente agora. Tá virando um negócio de mercado, tipo, o cara lança um indie lá de sucesso, aí ao invés dele pensar em outra ideia, porque assim, a base do indie é o conceito, né, que seria esse negócio que você falou, tipo, tem uma jogabilidade diferente, ou sei lá, o cara tem um gráfico diferente. É um conceito novo, às vezes. Então, agora você pegar o mesmo conceito, o mesmo estilo de jogo, fazer um monte igual, aí fica... E você falar que é indie, tipo, fica meio estranho. Porque, assim, cara, né? O indie antes era o cara fazer uma coisa que fosse interessante, uma proposta nova, com baixo recurso, criando assim um grande jogo. Agora o indie não, o indie agora tem esse sinônimo. É um jogo que é feito rápido, custa pouco e arrecada muito. É, né? Virou isso. Comercialmente é ótimo para as empresas, né? Se você for parar para pensar. Né? Então, mas olha, eu acho que, assim, o que eu interpretei da crítica do Fernando foi mais assim, o suporte que eles estão dando no PS4, eles poderiam ter dado no PS3, porque o PS4 é um console que tem bem mais poder do que o PS3, mas se for para rodar indie, eles não precisavam lançar um PS4. E se eles lançam um PS4 e a gente compra o PS4, a gente espera jogos que façam, tipo, jus ao nome, né? Quanto à minha reclamação, cara. O espaço do indie é bom, porque realmente a gente vê umas coisas legais aí. Tipo, teve aí, por exemplo, o Resogun lá, que é o jogo exclusivo do PS4 lá, aquele jogo é magnífico, velho. Nossa. É o melhor, um dos melhores. Acho que é o melhor jogo de nave que eu joguei até hoje. Tirando. Acho que na lista aí fica Resogun em primeiro e em 1945 lá o Strikers Plus, ele fica em segundo. Caramba! Ou Riverhead. Não, Riverhead é muito ruim, velho. O melhor jogo de navio que existe. Tá louco. Caralho. Na Epson, né? O Lucas, assim, o Lucas e Jefferson, né? Vocês acham que seria válido até gravar um cast, por exemplo, a era do indie game, cara? Porque isso aqui tá virando a era do indie game. Games com baixo recurso que trazem um retorno alto, cara. Porque, cara... Gera uma discussão enorme. Pior que é delicado o assunto, velho. A proposta acaba, cara. Eu e o Fernando, nós ficamos brincando muito, assim, com a questão de indie. Mas tem indie, cara, que você dá um play ali, você vê que o cara fez aquilo de qualquer jeito, literalmente, só pra ganhar grana, cara. Eu tava de novo o cast, cara, pelo amor de Deus, que merda é aquela, cara. Putz, grilo. Cara, esse negócio do indie tá ficando complicado. Assim, por exemplo, os nossos ouvintes, galera de PC, por exemplo, na Steam, você tem a possibilidade de ficar baixando muitas games e tal. Você pega essas promoções, aí você vê aqueles jogos indies assim, que você fala, parece ser interessante. Aí você baixa, aí você vai e fala, porra, tipo, já vi isso tanto. Pra que eu vou querer jogar isso se eu tenho um Bioshock que ele tá imitando, sabe? Sim. É aquela velha história, sabe? Pra que então eu vou fazer isso? Eu quero uma coisa que seja diferente. É, mas é. Tem umas coisas boas ainda que merecem um, tipo, um, não uma cópia, né, o que a gente tá dizendo, mas uma lembrança, assim, que nem agora tá, lançou o Bastion lá no passado, agora tá, eles tão, fizeram um Transistor, ó, tá é, na PSN muito bacana, agora, né? É muito bacana, por sinal. Então, a ideia voltou, só que de outra maneira, entendeu? Então, é. Isso eu acho válido. E é um jogo refinado, agora, assim, cara, com a trilha sonora muito feita. Ele é muito feita. Bom. Ele é muito bom, então, é, mas aí é diferente, narração, sabe? Narração boa também. É, tem os caras sérios fazendo. Dele, né? É, tem os caras sérios fazendo o negócio ainda. Né? É, isso aí. Então a gente grava um cast sobre a era do indie game. Porque a gente tá só na leitura de comentários, paramos no primeiro aqui, já estamos gravando um cast do primeiro comentário. Deixa hashtag treta aí, ó. Hashtag treta. É isso aí. Então vamos pro segundo comentário, então, que foi o primeiro do post, né? Que era da parte 2 e 3 sobre a E3, que aí envolvia a Sony e a Nintendo. E quem comentou aqui foi o Leandro Vieira. Leandro Vieira, que o Lucas primeiro achou que talvez fosse o cunhado dele. Mas depois descobriu que não, porque o cara tem um Xbox One, ou seja, o cunhado dele é pé rapado. Poxa, nossa, cara, a zoeira não tem limites. Ai, velho. Não, mas o comentário do Leandro foi legal pra caramba, porque ele comentou e, meu, você vê que ele ouviu todo o cast. São 3 horas de cast, cara. A gente juntar tudo ali, nossa, enorme ficou esse cast. Mas enfim, o Leandro falou lá, e aí, pessoal, beleza? Beleza, Leandro. Beleza. Aí ele falou que gostou da iniciativa do podcast sobre a E3 e tal, concordou bastante, achou a E3 morna. Isso é um negócio que eu queria até falar com vocês, é o seguinte, eu ouvi outros podcasts, a galera adorando a E3, cara, e eu fiquei assim com uma cara de, por quê? Tipo, ué? Como assim vocês adoraram, cara? Eu não sei. Os caras estão malucos. E... Fora a Nintendo, né? Todos os outros mostraram o óbvio do óbvio. Igual a gente tava falando no cast, né, Jeff? Gente, é coisa que a gente já sabia. Já tinha visto trailer, teaser. Tinha coisa que já tinha previsão até de lançamento, né? Exato. Não, e aconteceu igual aconteceu comigo. E eu não sei, o Lucas... Primeira instância, o Lucas tinha gostado da E3, mas depois eu acho que o Lucas viu o que eu tinha falado, que é o que aconteceu com o cara, que ele comprou um Xbox One e tava esperando que fosse falar o lançamento do jogo que o Leandro tá até comentando aqui. Ele não falou qual é o jogo, seria até legal se falar isso aí, Leandro. E ficou pro ano que vem, o jogo dele é igual os jogos do Play 4, todos estão pro ano que vem, cara. Fala aí, Lucas, dá a sua réplica. Olha, então, é que você tinha comentado sobre a E3 em si, né, não o que eu tinha gostado era das apresentações e tal, mas agora a questão das novidades foi um pecado deles mesmo, né, tipo, deixaram a desejar. E o Leandro mas assim, eles, muito, cara. Eles mostraram praticamente o que a gente queria ver, né, mas se perderam na hora de mostrar... as coisas novas, mostraram muita coisa que não chamou atenção, tipo o Entwined mesmo, né? Muito tempo perdido em coisa inútil, cara, igual o Little Big Planet, aqui. O Leandro tá sofrendo com o que acontece com todo mundo que tem console de nova geração, que no início os jogos são escassos e tudo que lança, você cria uma expectativa. É uma qualidade duvidosa, viu? Você cria uma expectativa muito grande pelo que tá saindo, né? E parece que, por exemplo, ele criou uma expectativa com o Watch Dogs e foi. Superou a expectativa e ele ficou um pouco insatisfeito, assim. Mas é início de geração, né, cara? Exato. Mesmo, né? E é bom também frisar lá, Leandro, no seu comentário, você falou que você ficou animado com a Nintendo, eu também fiquei super animado, cara, vou comprar o Wii U, já tô fazendo cotações, o Jefferson já falou, segura esse dinheiro que vai baixar, olha a hype aí, segura, tô segurando aqui, ó, mas eu vou jogar aquele, cara, aquele Captain Toad Treasure, não sei o que lá. Aquele jogo é animal, cara. Que é aquilo, velho? Eu tô louco aqui coçando as mãos pra não pegar um Wii U logo, mas o jogo nem lançou ainda. Olha, então vamos esperar. Assim, pelos jogos do Mario, também a Nintendo também não trouxe nada de novo, né? Porque a gente sempre espera... Todas as franquias dela a gente já esperava, mas... A Nintendo foi a única que mostrou coisas que a gente realmente ficou, tipo, meio que de boca aberta, assim, tipo... Aquele jogo lá da... É tipo paintball, que eu esqueci o nome. O Splatoon. Splatoon, isso. E esse jogo aí foi uma revelação, e aquele... Ele não apareceu na conferência, mas mostraram um pouco depois. Ele já tinha sido anunciado também, que é o The Devil's Third lá, que é tipo uma mistura de Ghost Suda lá com, sei lá, um jogo bizarro. Eu acho que eu vi esse aí, hein, cara. É. Vi depois alguns vídeos. Mas então, uma coisa que ele até comentou, e é verdade, é que a Nintendo, ela mostrou novidades ao invés de ficar entulhando a internet com um monte de trailer. É. Igual o Jefferson falou que ele odeia. Cara, não, a gente viu só gameplay, né? Não sei o Zelda, né? Que Zelda não, mesmo assim, nada. Antes. Não, mas assim, E3, é porque cara. Você chega e tem que. A E3, cara, eu concordo demais com o Leandro, velho. A E3, velho, é o lance que tem que chegar lá e te mostrar. Agora, imagina se a Nintendo tivesse ficado mostrando esse tanto de trailer anunciando isso tudo, cara, o ano inteiro. Ia chegar a E3, você ia olhar e falar, ah tá, mas eu já sabia que ia sair isso. É. Sabe? Eu acho que a frustração é essa, cara, porque lá é o momento de você assistir e falar, porra, vai ter isso, aquilo e tal. Né, sei e lá, você... mas eu andei pensando um pouco também depois e achei que a gente ficou, tipo, com o tempo a gente ficou jogando muita expectativa pra cima da E3, né, sem contar que tem outros eventos grandes, tipo, tem a E3, tem a Gamescom e tem a Tokyo Game Show, que na verdade... Pra Nintendo e pra Sony, acho que é a mais importante, assim, é onde eles mais mostram as coisas de fato. E, né? Sem contar que também nós, pela E3 do ano passado, a gente criou todo um hype, porque a E3 do ano passado foi só novidade, né? Mas Lucas, assim, é uma coisa que eu até entendo. Tem os outros eventos, mas, por exemplo, a Tokyo Game Show, cara, a maioria das coisas que mostra lá nasce no Japão e fica no Japão. Tem coisa que não vem pra cá, então o que, que a gente tem que esperar? E3, que é o maior evento do mundo. Aí você fica, putz, cara, isso vai vir. O que, que é que eles vão lançar mundialmente aí, que vai estourar a boca do balão? Ah, querendo ou não, eu acho que é o evento mais divulgado. Até a Gamescom tem gente que não sabe. Tem gente que deve falar, deve ser games e comics. E tipo, vai falar só de quadrinhos. A visibilidade da E3 é muito grande, né? É enorme, cara. E querendo ou não, é o maior evento de games do mundo todo. Olha, é porque E3, né, é exposição de eletrônicos, né? Então não, ela ficou mais voltada pra videogame nos últimos tempos, assim, mas ela tem mais coisas ali do que só videogame. Sim, entendeu? Sim. Isso aí. Agora a Gamescom é mais específica, né? É, uma coisa então... que algumas pessoas não sabem também é que o que a gente vê é conferências pré-E3, porque a E3 de verdade é a feira que acontece lá dentro. É, exatamente. Que a gente vê é que nem pré-conferências. Só pra ressaltar, então, é isso que eu tava te falando. Tipo, a atenção foi jogada toda pra E3, mas foi jogada toda pra E3, eu acho que é justamente pela E3 ficar na América do Norte, né? É. Não sei, talvez tenha alguma relação, né? É, pode ser, mas é isso aí. É isso aí. Valeu, Leandro, pelo comentário. Então, você viu que a gente concorda bastante com você, continue comentando e fala lá qual que é o jogo que você tava esperando, cara. Fala o nome dele, fala aí quando que ele vai ser lançado, vamos discutir sobre isso aí. E você que não comentou também, comente! E a gente vai ter uma interação aqui, a gente vai discutir seu comentário, tá vendo como já rolou metade, meio cast aqui só sobre os comentários. E é isso aí! E espalhem a palavra... vamos pro cast, vamos pro Over News, vamos falar das notícias dessa semana e vamos lá que é o Over Power. We'll be right back. É isso aí, galera. Então vamos começar aqui com as notícias da semana. Vamos iniciar aqui pela primeira da semana, que eu não sei quanto que ela inicia, quando que ela termina. Vai ser o Overnews 5. Então, vamos partir para a primeira aqui. O título da notícia é o seguinte, fica vendo. CEO da EA diz que lançamento turbulento de Battlefield 4 foi inaceitável. Turbulento, se não foi ruim, né? Deu feio. Vou dar assim, a explicação básica, né, para vocês, cara, para falar. O Andrew Wilson lá, que é o diretor da EA, ele falou que foi inaceitável. Porém, ele falou, pense no que Battlefield 4 é. Aí ele começou a dar, sabe, dar desculpas. Ele falou que suporta 64 players, com mapas gigantes, rodando a 1080p. É inevitável que coisas passem despercebidas. Mas, velho, passou o jogo inteiro na frente dele despercebidos, maluco. Pelo amor de Deus. Tem que levar em conta que não houve beta também, né? Nem nada, pelo menos para a versão dos consoles, né? Porque lançou junto. Ele criou um hype muito grande também, né? Na época do lançamento dele, com a grandiosidade e tal. Claro, não, até por causa daqueles eventos que acontecem no meio do game. Prédios inteiros caindo. Como é que é o nome daquele evento, Lucas? Que você... É o Levolution, né? É uma mudança drástica no cenário, assim. Tipo, quando o prédio cai, não é só o prédio caindo. Todo o mapa muda, o mapa fica com poeira, fica... Fica todo destroçado lá. Mas, sinceramente, hoje... Tem algum jogo dessa geração igual Battlefield, que é o mesmo estilo, tem algo que é melhor que ele? Eu acho que não, tem alguma coisa? Olha, não, a proposta é só dele lá, essa de Levolution, só nele que funciona. Mas eu acho assim, Jefferson, o grande problema hoje do Battlefield 4 não é o jogo em si, é a conexão, porque isso foi um probleminha que teve no BF3 também, mas que... Com o passar do tempo, tipo, foi um período de mais ou menos uns 6 meses até eles arrumarem, né? Tanto é que quando eu e o Fernando tava começando a jogar, eles foram lançar um patch em cima do jogo que mudou tudo no jogo. Sim. Aí o BF4 tá com esse problema, eles lançaram um patch aí, deu uma arrumada, assim, dá pra você ver que o jogo tá bem melhor do que no lançamento. Se bem que, assim, o jogo ele passou por uma fase seguinte, ele lançou ruim. Aí, tipo, uns 3 meses ele ficou podre de ruim. Aí, depois de um tempo, ele melhorou e agora ele tá estável. Tipo, não precisa de mexer mais pra não piorar, entendeu? Sabe o que é o problema também? Ele foi tá um jogado. Jogo que saiu pra geração atual e pra passado. E nessa transição, não eram tantas pessoas que... ainda, mesmo todo mundo comprando igual louco o PS4 ou o Xbox One, era tanta gente jogando. E assim, era tanta novidade vindo, tanta coisa também, que os holofotes acabam dando uma distanciada, né? Lógico. Porque já era um jogo que já tinha saído, e saiu antes e tal. Eu acho que se eles tivessem, sei lá, lançado isso depois, talvez não seria isso, né? Mas assim, eu sei lá, cara, é um jogo que eu pegando um console dessa geração, assim, eu ia querer ter pra caralho. Assim. Mas o Jefferson, o problema é o seguinte, tipo, no Battlefield 3, eles tinham que dar suporte pra três plataformas, né? Que era o PS3, o Xbox e o PC. No Battlefield 4, eles praticamente dão suporte pra 5 plataformas agora. Entendi. Então aumentou o número de plataformas que você tem que dar suporte. Não é a mesma configuração para nenhuma delas, porque o PS3 ele não usa a mesma engine ou o mesmo tipo de processamento do PS4, é diferente, porque o PS3 não tem 64 players. Então, assim, a equipe tinha que aumentar, porque entrou 2 consoles novos. Só que o problema é, eles venderam uma coisa, eles prometeram muito uma coisa que eles não conseguiram entregar para nenhuma das plataformas. Há quem diga que a do PC é a pior de todas, cara. Eu joguei e assim, no PC eu achei bacana, mas é porque a minha internet já é uma bosta. Mas para quem tem internet boa, falou que, meu, tá dando rubber band. E eu tenho internet, sei lá, de 100 megas. Não sei quanto que os gringos têm, mas eles estavam reclamando. Os gringos reclamando, cara, que tava lento o negócio. Então imagina, problema... De servidor, de configuração, de servidor, não sei. Até que eles tinham anunciado uns meses atrás aí uma um upgrade dos servidores. É. Aí deu uma estabilizada, só que só foi estabilizar de vez quando saiu esse último patch aí, que foi praticamente o patch da salvação, né? O pior é que eles falaram, olha, eles venderam o premium antes de vender. Na época da pré-venda já tinha o premium pra comprar. Já. Aí você comprava já todas as DLCs, pensando, putz, igual Battlefield 3. E eles falaram, não, a gente só vai soltar a primeira DLC, que é aquela que veio o metrô, veio os mapas clássicos. Uhum. É, depois que arrumar. Você lembra disso, Lucas? Lembro. Cara, o lançamento dele foi igual do BF3, né? Teve o... Tirando essa parte do prêmio que não existia, né? É. Ele lançou o jogo já com uma DLC exclusiva para pré-venda, o que você podia comprar por parte, sem o jogo, né? Sim. Você comprava separado. Aí, com o prêmio, você teria acesso às DLCs que vieram consequentemente. Aí eles realmente deram essa declaração, só iam lançar quando eles arrumassem os problemas do jogo. Só que não arrumaram os problemas do jogo e a DLC saiu, e saiu a segunda. Aí agora tá pra sair a terceira aí, né? Não, cara, já vai sair a quarta já. Já foi. É a quarta. Três? Tá ó, saindo a é quarta. China Rising, e? é a Second Assault. Tem aquela que é a... Putz, eu esqueci. Agora eu também esqueci. É Dragon's Teeth, né? Não, a quarta é a Dragon's Teeth. Teve uma antes ainda, pô. A Naval Strike. Ah, Naval Strike, é isso mesmo. Então, aí agora vem a Dragon's Teeth e vai vir a quinta, ou seja, já tá acabando as DLCs que eles prometeram. E já tá vindo o jogo não novo, tá, né? Perfeito, cara, não tá perfeito. Tipo assim, não tá pelo menos igual o BF3, que seria o mínimo, pelo menos. Olha, aí já entra um detalhe, o BF4 aí, a gente tem pouco tempo dele no mercado, pouco tempo que arrumaram ele. É que realmente você consegue chegar lá e jogar sem se estressar com o jogo. E ele já vem lançando um jogo novo no mesmo ano. Aí é que tá. Você pega o beta do Battlefield Hardline que eles soltaram lá na E3 e compara com o Battlefield 4, é como se fosse uma DLC, velho. Não tem necessidade daquele jogo estar lá. Não, tipo, não lançar nenhuma. O jogo e te vender por um valor de um lançamento, entendeu? Um preço cheio, né, cara? Não, e assim, pra mim, cara, lá na notícia, foi tudo desculpa desse cara falando que foi inaceitável. Claro que foi inaceitável, cara. Ninguém esperava que ele falasse de algo menos que isso. Cara, eles lançaram o jogo em beta. Mas num beta, tipo, closet beta, tá ligado? Coisa fechada que não deveria ter lançado pra ninguém aquilo, cara. Era fase de teste. A maior prova disso é isso que eu te falei, velho. Não teve beta pro jogo lançar. Nos consoles ninguém teve acesso a essa porcaria. Então, tipo, no PC é óbvio que vai rodar um pouquinho melhor, porque, tipo, no Brasil aqui a gente tem server no Brasil. Sim. Mas a partir do momento que muitas pessoas compram o jogo e não tem servidor pra suportar, aí o negócio já muda de figura, né? De história, né? Então o cenário é outro. Claro. E assim, ele comentou também que isso eles não esperam, obviamente, que isso vá se repetir com os próximos jogos, né? Igual o Battlefield Hardline que tá pra sair aí. O jeito é esperar pra ver se isso não vai sair igual um sei lá, um Medal of Honor Warfighter da vida, que saiu no Alpha. De tão ruim que era aquele jogo. Meu Deus do céu, cara. Que nossa, o suporte dele foi horrível. O jogo tinha um potencial do caramba e abandonaram ele lá. É, e eu comprei aquela merda no lançamento. Mas todo mundo tem um esqueleto no armário, Fernando. Pode ser tranquilo. Isso aí, vamos partir pro próximo aqui. Próxima notícia foi... Bom, ela foi atualizada, né? Mas primeira instância, uma coisa que o Lucas reclama sempre. A Sony, ela diminuiu o preço do The Last of Us pro PS4, né? Que é o remasterizado. Nos Estados Unidos. E em contrapartida, aqui no Brasil, o preço aumentou. Cara, isso aqui foi pra cacilda, cara. Mas... é muito estranho. Olha, eu tava comentando com o Fernando... O fato do Destiny lá fora, assim, não só o Destiny, Destiny é só um exemplo mais recente que a gente tem, tipo, a gente tem o Valiant Hearts que também lançou aí, é o mesmo preço lá fora. Os jogos na plataforma PS4, PS3 custam a mesma porra, é tipo, $60 o lançamento do Dash, $60 o lançamento do Dash no PS3. Pô, foda-se que é na plataforma diferente, entendeu? É. Mas é o mesmo jogo, eles vendem como se fosse o mesmo jogo. Se você tem o PS3, compra no PS3. Se tem o PS4, compra no PS4. Eles te dão a possibilidade de escolher isso. Agora vem no Brasil, a porra do jogo já me custa mais do que a conversão do dólar. É um imposto absurdo na versão do PS3 lá, que é tipo, é R$200, né, o Fernando? É, 199. É, então. E a versão do PS4 custa um míseros R$250, velho. Não tem explicação pra isso, é o mesmo jogo, lá fora é o mesmo preço. Tipo, não tem como eles falarem aqui, a capinha é da cor azul. Tipo... Mas é, a capinha é da cor azul. O que justifica isso, velho? O Blu-ray é fabricado da mesma coisa, vem do mesmo lugar, velho. Nossa, é difícil de entender essas coisas. É assim, tipo... ô Lucas, o que pode te, não sei, às vezes, te consolar quanto a isso? Igual, nessa história aqui do The Last of Us, cara, eu coloquei essa notícia pra gente discutir, por quê? Porque tem esse fato aí do Destiny que você falou... Mas isso aqui teve uma repercussão enorme, cara, na internet lá fora, porque a galera tava xingando a Sony feito louca. Como assim, cara? Vocês baixam o preço igual? Pra situar a galera, lá fora o jogo tava saindo por $60, aí ganhou desconto e tal, ficou $50. Aqui no Brasil o jogo tava saindo por R$179 antes do lançamento, na pré-venda, né? Depois subiu pra R$199. Aí os caras falaram, por que, cara? E aí agora a Sony baixou ele pra R$166,99. Quer dizer assim, de R$179 pra R$166 tem muita coisa, né? Olha, isso me ficou parecendo com aquele negócio que o Jefferson tinha falado na época do lançamento do PS4, que acabou acontecendo de fato, né? Que eles dão um preço mais alto, aí depois abaixa e fala, nossa, agora abaixou, agora eu vou comprar, tipo... Eles se enganam de uma maneira absurda. Agora, aí é que tá o Fernando. Eu não consigo distinguir se isso é um problema do nosso governo ou se é um problema da Sony. Entendeu? Tipo, se é um problema do país ou se é um problema da empresa que tá instaurada aqui. É. Isso que não entra na minha cabeça, entendeu? Fala tipo, a gente não tem nenhuma informação disso. É, fala aí, Jefferson. Oi? Fala aí, o que você ia falar? Cara, não, tipo assim, velho. Eu tô lendo a notícia aqui. Cara, você tem noção que se você vai comprar um jogo agora, você vai pagar, por exemplo, R$199. Mas você já parou pra pensar que vai ter a porra do Season Pass, vai ter DLC. Cara, vai ter jogo que vai sair pra você por R$350, cara. É. Velho, aqui no Brasil sai mesmo, lá fora, cara, não. Lá fora não. Lá fora sai o R$199 que a gente paga pelo jogo. É, o R$199, velho. Ah, meu Deus, se muda é injusto. Não, mas isso aí... Sei lá, falei, velho, lá fora o jogo é como se eu fosse comprar uma Havaiana, velho. Assim, pra ficar registrado, a minha teoria é a seguinte, cara. A Sony, ela não quer vender o PS4 no Brasil. Ela não quer mesmo. Primeiro, por que o PS4 custa R$4.000? Por que os impostos para games são caros aqui? Porque a merda de duas empresas chamadas Tectoy e Gradient, lá em 1700 e bolinha, lá em 1900 Guaraná com rolha, sabe? Elas fabricavam a merda do Mega Drive e do Super Nintendo. Merda não, né? Porque os videogames são maravilhosos. Mas, cara, eles copiavam o videogame e vendiam. Porque podia se fazer isso naquela época, né? Não existia lei nenhuma, o cara estuprava umas mulheres na rua e saía livre. Mas era terra de ninguém esse lugar. Só que assim, cara, elas viraram pro governo e falaram, ó, eu preciso de proteção contra o pessoal aí de fora. O que o governo fez? Tudo que vier de fora de games é taxado como jogo de azar. Então é por isso que tudo é caro aqui, então, vocês aí que tem Zibo, joga essa merda pela janela. Nossa, com certeza. Cara, isso entra assim, velho. Cara, já parou pra pensar quanto vai ficar o Destiny no final? vai ser um jogo que vai ter um tanto de coisa pra você comprar, vai ter DLC de planeta. Exatamente, cara. Aí é que tá, a gente vai acabar tendo que comprar lá fora, né? Mas então, Lucas, isso que eu tava falando. Meios. Eles querem que você compre PS3 aqui e que você compre os jogos do PS3. Eles querem dar suporte pro PS3. O cara falou isso ano passado na E3. Isso aí que você falou do PS3 é realmente uma coisa que faz sentido, porque ao que parece, eles estão querendo deixar o PS3 em primeiro plano, porque o PS3 consolidou aqui agora, entendeu? Só agora as pessoas estão tendo esse acesso ao PS3, acho que é por isso. E eles fabricam. Mas mesmo assim, velho, eu acho que esse negócio tem que acabar, porque só atrasa pra caramba o mercado, velho. Não, lógico, a gente como gamer não é justo, cara. Pra você que... Assim, você ter o preço no console, que é um aparelho totalmente diferente, é outra coisa pra poder... Aí sim, né, é outra coisa pra você poder trazer um PS4 ao invés do PS3. Agora, o jogo, velho, é uma porra de uma capinha, é uma porra de um disco lá, não tem nada demais naquela desgraça. Só muda a cor, velho, nem a cor do... a prensagem do disco. Aí os caras vêm com um valor de R$100 a mais, nossa, é bizarro. Não tem coisa que explica, não tem imposto que explica isso aí é sacanagem. Aí é que tá, eu não vejo ninguém falando disso, também não vejo o motivo dessas coisas, quem é o verdadeiro culpado disso, entendeu? Mas agora que você falou, tá bem mais provável que seja a Sony mesmo, né? Cara, quando a empresa quer, eu vou te falar uma coisa, ela consegue negociar com o governo e consegue vender. A Microsoft conseguiu com o Xbox One, a Sony conseguiria com o Play 4. Não faz por quê? Porque não quer. Dinheiro as duas têm. Então, pra mim, é óbvio que a Sony não quer vender esse negócio. Mas, beleza, vamos tocar o barco aqui, vamos partir pra próxima notícia aqui, que é muita conversa pra um The Last of Us aí que eu já salvei. vamos lá, então, ó. O próximo aqui é uma revelação. Por que será que The Last Guardian não saiu, né, gente? Então, tem uma notícia que os desenvolvedores de The Last Guardian fundam estúdio independente. Nossa, assim, pra entender a notícia, não são todos os desenvolvedores, tal. Mas assim, a produtora que foi formada, ela é formada por 5 pessoas. 2 deles foram produtores do The Last of Us. Mas deixa aí pra gente... The Last of Us. The Last Guardian. Mas e aí, o que vocês acham disso? The Last Guardian não sai mais mesmo, cara? Né? Cara, o The Last Guardian é praticamente o The Last of Us da série, né? E vão comentar, né? Porque o Sheldon e o Ico, eles eram do Team Ico, né? Do Fumito Ueda. Sim. Que era um estúdio pequeno, onde eles faziam os desenhos à mão e tal. E, cara, demorava 5 anos pra lançar. Só que, obviamente, se eles forem lançar esse game, que vai ser um pra essa geração atual, velho, com 5 pessoas, cara, nós vamos morrer sem jogar esse jogo, cara. Não vai ficar pronto nunca, velho. Não vai ficar pronto. Se eles fizerem, é engraçado. Engraçado que eu tentei fazer a piada, só que acho que ninguém vai entender essa porra, né, velho? Que The Last of Us da série The Last Guardian, né? The Last Guardian é o último dos jogos, velho. Ah, meu Deus. É foda, né, velho? Você forçou mesmo uma piada vagabunda dessa, velho. Nossa, Lucas. Para com isso, cara. Mas assim, o que me chamou a atenção, o nome do estúdio é o Friend and Foe Games. Eles estão fazendo já jogos indies, né? Mais uma vez, jogos independentes aí, vendo e tal. Mas, cara, tem uma... Vão continuar, viu, cara? Mas, ô Jefferson, se forem jogos indies, que tem característica de serem jogos pequenos, eu acho que nem tanto. Às vezes, o Fumito Ueda, que era uma característica dele que o jogo fosse daquele jeito, entendeu? Às vezes as outras pessoas... às vezes as outras pessoas fazem o jogo bem pra caramba, igual esses caras aí, eles tiveram participação no Battlefield 3, no Bionic Commando, que é uma bosta, e no Killzone. Bionic Commando, só pra quem não entender aí, Eu tô falando do remake. O remake é uma merda, cara. Meu Deus do céu. Mas... e do Killzone também. Então eles participaram aí de jogos AAA aí de outras produtoras. Mas você viu aí que tem uma imagenzinha, né, nessa notícia aí, tem algumas fotos de um dos jogos deles, que é o Vayne. Cara, já dá uma olhada nisso, cara. Fala se não parece Limbo misturado com Shadow of the Colossus, cara. Dá uma olhada nesse deserto aí, cara. Pra um jogo indie, esse bagulho tá lindo, velho. Não, é assim. Eles podem fazer coisas de muita qualidade, que é aquilo que nós conversamos aí. Vão fazer uma coisa que não é só pra ganhar grana e tal, mas usar uma boa ideia. Eles, eu confio, sim. Porque quando eu vejo os caras montando outra coisa, indo pra outro estúdio e tal, cara, o The Last Guardian já era, velho. É. E você, Lucas, acha que já era? Olha, o nome já diz tudo, é The Last Hope. Mas, cara, ó, vou falar, não desmerecendo, o jogo aqui tá lindo pra caramba. Eu espero que ele seja tão bom quanto o visual. Mas, cara, isso aqui tá parecendo o Vander ali. Lá no deserto, bem pequenininho, mas enfim. Fica aí. Depois desses problemas aí de The Last Guardian, acho melhor ficar lá de molho do que sair igual um Colonial Marines aí, né? É, melhor não sair. Melhor ficar de molho, né? E o Fumito, o Fumito Ueda lá, ele já falou que ele vai fazer esse jogo, mas ele já falou que ele vai sair da Sony. O Ueda deve estar em peregrinação, né, pelo mundo, tipo o Ryu com um saco de roupa nas costas andando. Já teve uma porradaria lá dentro, cara, na boa. Só isso que é. Porque, cara, o cara ia sofrer muita pressão da empresa. Porque tá todo mundo há 5 anos, mais ou menos, que a gente tá nessa merda aí. Mais ou menos, não. Tem 5 anos que foi anunciado. Então, 5 anos que a gente tá aí nesse perrengue. Mas vamos partir pro próximo aqui. Deixa o The Last Guard. Fica aí, ó. No ar. Será que vem? Será que não? Os produtores saindo, enfim. Pro próximo lá. Então. A Ubisoft, ela lançou lá que personagens do próximo Watch Dogs, então haverá uma continuação, eles serão mais elaborados. Isso aí é o que eu tava conversando com você, Lucas. Você tinha dúvidas, Jefferson? Você tem que jogar, hein, Jefferson? Não, outra coisa, a grande crítica, todo mundo falando, os personagens não têm carisma nenhum, não sei o que, história. Tipo, isso é interessante, né? É a Ubisoft pegando o feedback da galera que jogou. E o pessoal falou, olha, isso não tá bom, isso não tá legal, então no próximo é aquilo que eu te falei, cara. O outro Watch Dogs, você vai ter uma... Nossa, eu acho que as pessoas vão esquecer que esse existiu, entendeu? Que a evolução vai ser muito grande. As duas críticas que mais fazem sentido, que foi uma que o Fernando até falou aí, que é a falta de funcionalidades pro seu dinheiro no jogo. Nossa. E essa profundidade dos personagens. Tem uns personagens que, tipo, a irmã do Aiden Pierce? Não, como é que é o nome da menina lá? Bad Boy, então, a Clara. É a Clara. Personagem que é bem... Então, ela deveria ter um background maior, você não acha, cara? Ela é uma das personagens que, tipo, te convence, assim. O T-Bone também é um deles, mas eles, mesmo tendo esse carisma deles, não, tipo, não tem uma explicação do que eles fizeram pra estar ali. É bem vago, assim, tipo, a explicação que tem é bem por cima. É. Aí esse negócio aí muda totalmente no segundo jogo, com certeza. Foi a mesma coisa que aconteceu com o primeiro Assassin's Creed, né? O Jefferson, você jogou o Brotherhood? Joguei no Assassin's Creed, joguei todos, menos o último. Então, você lembra, eu acho que é o Brotherhood, ou é o Brotherhood, ou é o 2 mesmo. Mas você lembra que tem um Assassin's Creed que o Ezio, ele é amigo de um cara chamado Leonardo da Vinci? Sim, é o 2. É o 2. O Leonardo da Vinci, ele foi exatamente o que esses personagens que o Lucas falou são. É um personagem que mostra pouco, e não te cativa em nada, sabe? Tipo, ele passou. Não, na verdade é o contrário. Ele mostra pouco, te cativa pra caramba, mas você não sabe porra nenhuma do que ele não, tá é, fazendo. Não, é, eu falei errado. Ele te cativa. Beleza, você gosta dele, igual o Leonardo da Vinci, você gosta dele e tal. Mas não usa ele pra mais nada no jogo. É. Tipo, passa despercebido, igual a e Clara coisa, Lucas, né? Ela passa, tipo, do meio do jogo pra frente. Você pode ver que ela desaparece, cara. Ela fala com ele de vez em quando. Aí na hora que vem o T-Bone, então, aí a Clara foi pro espaço, velho. Aí já era. Nossa, Creed, cara, é tão pouco explorado isso, porque eles colocam um personagem clássico, um personagem da história clássico. Sim. Que você pode falar um tanto de coisa, porque tem um bilhão de coisas escritas sobre o cara. Teriam, cara, tanta coisa pra falar e fica aquela coisa. É. É, ele aparece tipo o Dr. Brow lá do Volta ao Futuro, saca? O Da Vinci no Assassin's Creed é perfeito, velho, mas realmente deviam ter dado uma oportunidade pro personagem aparecer mais. Tipo, ele aparece bem pouquinho, você fica esperando uma coisa foda, assim. Acontece, mas e aí? Tipo, fica só naquilo. É, entendeu? Fica meio que em suspense e tal. Mas o do Hot Dogs, igual o Lucas falou lá das duas reclamações, fora aquela clássica, né? O Hot Dogs não tem física. Cara, nenhum jogo de mundo aberto tem uma física perfeita. Assassin's Creed, eu cansei de cair de lugares altíssimos e não quebrar a perna. O cara pula de uma torre, sei lá quantos metros tem uma torre de uma paróquia pra cair naquele montinho de feno e sair como tirando o feno da roupa como se tivesse acontecido nada, cara. Isso não é física também. E se não, se tivesse física perfeita, também não seria um jogo, seria um simulador. Mas eu já acho assim, é isso mesmo. Não tem que ser aquela coisa maluca, né? Que você bate o carro e o personagem sobe um prédio de 30 andares. Mas também eu não quero também entrar num carro e ter que dirigir igual o Gran Turismo. Você entendeu? Não. Eu acho assim, tem que ter uma jogabilidade que seja adequada, por exemplo. Não pode ser um GTA 4, por exemplo, quando você vai dirigir. Mas no 5 já é legal. Se a física tá correta ou não, é aceitável pra você jogar. Também. É. Porque sua experiência como jogador tem que ser boa também, né, cara? Eu não quero um simulador. Tem que ser acessível pra qualquer um, até porque tem gente, tipo, a gente consegue jogar porque a gente tem mais experiência com controle. Agora, se dá pra uma pessoa que é totalmente nova e vai pilotar um negócio totalmente ruim daquele, aí fica meio confuso, né? É. A pessoa até larga o jogo. O cara entra na partida de Battlefield e você põe num jato, sacou? Então. Pilota aí, mano. Olha, se bem que essa parte aí eles fazem muito bem, porque é bem intuitivo. Agora, se você colocar em outro jogo pra jogar com um jato, qualquer porra que seja no alto, Jefferson. Não, aí a história é colocar o helicóptero, cara. Pilotar o helicóptero não é uma coisa fácil, não, velho. Você leva um tempo ali pra você entender que pra um lado você tá colocando ali, ele tá virando pro outro às vezes. É, o helicóptero, acho que em qualquer jogo é uma coisa meio complicada. Acho então. Que nunca foi uma coisa fácil. Agora, um avião, tipo, você já tem uma noção, assim, de um avião é reto, ele não vai voar pra trás. É, você então, não tem que ficar ligado onde você tá girando pra ver se a cauda vai bater. Mas tem muitos jogos aí que a jogabilidade do avião é horrível. E, tipo, se você for falar em física, então, velho, o negócio é bizarro. É, e outra. Mas é que nem o Jefferson falou, não tem que virar um simulador, entendeu? Tem que ver também que o Watch Dogs, ele tá sendo. Ele foi criado aí em 3 anos de desenvolvimento, mais ou menos. Coisa que, cara, os detalhes da cidade, eles são perfeitos, cara. É muito bem feito. É lógico que todas as texturas são perfeitas? Não. Todas as texturas não são perfeitas, mas você tem becos em locais que você fala, cara, tiveram o detalhe de colocar um mapa detalhado de uma metrópole mesmo. Não é aquela coisa igual, não querendo criticar também o GTA V. O GTA V tem um mapa gigante, mas cerca de 65% do mapa é montanha. Você vê que a cidade, na hora que você abre o mapa e expande ele inteiro, você vê que a cidade é um nada perto do mapa inteiro. Cara, o Watch Dogs também tem umas reclamações. Eu ouvi uma que é muito boa, assim. Nossa, no jogo tem um tanto de ponto de ônibus e eu não consegui ver nenhum ônibus na minha jogatina. É. Ah, velho. Tipo, aí também, cara. Sabe? Não, mas tem um negócio que, ah, cara, eu não vi ninguém reclamando, mas esse aqui eu tenho que reclamar. Ô, Lucas, você não viu ninguém andando de moto, né, velho? O único cara que anda de moto naquela merda, Jefferson, é você. Sério, cara? Sério. A moto fica estacionada. Aí eu fiquei pensando, cara, quem que será que estaciona essas motos aí, velho? Porque, tipo, a moto sempre tá lá, mas não, ninguém anda de moto na cidade, cara. Mas isso é uma coisa que pode ser resolvida aí também, com atualização, né, cara? Lógico, lógico. Não é, assim... E assim, é reclamar, mano, vai ter tudo pra reclamar, mas ó, o jogo eu me diverti pra caramba, só que é igual o Lucas falou, tem a reclamação lá do dinheiro, você ganha muito dinheiro pra não fazer nada, dinheiro... Sei lá, eu imaginei a explicação dessas motos aí, um crossover de The Sims com Hot Dogs, onde o carinha do The Sims coloca as motos lá, sei lá, na cidade, palhado lá, e você acha ela lá, vai embora. Deve ser, mas pode ser. Mas o que o Jefferson falou é verdade, não, realmente tem uma porrada de pontos de ônibus, a gente quebra um monte de ponto de ônibus, mas eu realmente nunca vi. Lucas, eles desativaram as linhas de ônibus, velho. É. Não, e eu falei pro Jefferson ontem que foi muito engraçado. Um dia, cara, eu não sei o que aconteceu, os caras. Eu não bati, mas sabe quando você tá andando? Acontecem umas coisas engraçadas nesse jogo, cara. Um dia, tipo, o ponto ele se desmanchou sozinho. E o ponto ele é de vidro. Cara, o cara tava embaixo do ponto, o ponto se desmanchou assim, caiu na cabeça dele, puf. O cara levantou, aí o cara saiu andando, tá ligado? Como se tivesse acontecido nada. Aí eu falei, caramba, que reação maluca, né? Eu falei pro Jefferson, o cara deve ter pensado, ah, o ponto caiu, acho que o busão não vai mais passar aqui, eu vou andar. E saiu andando, falei, cara, muito bizarro, velho. Pra galera que gosta de fazer vídeo aí, ó, dá pra fazer uns vídeos animais com Watch Dogs. Então usem. Vamos seguir aqui, velho, pra gente terminar isso aqui. Faltam ainda algumas notícias. A próxima aqui eu acho que é esperançosa aí pra quem tem o Xbox, né? Tanto o One quanto o 360. O beta de Destiny, ele vai ser disponibilizado nessas plataformas no fim de julho. Então aí, ó, a partir do dia 17 de julho vai estar exclusivamente no PS3 e PS4. Mas já tá previsto pro fim de julho o beta vir pro Xbox. É uma boa, né? Eu, pelo menos, que achava que o jogo seria só pro PlayStation, cara. Já que ia ser um jogo exclusivo, né? Eu acho que é uma ótima oportunidade. O pessoal tá ansioso aí, não tem oportunidade. É uma hora boa, né? Olha, é o jogo mais bonito que eu vi até agora, viu? Uma coisa. Você tá tendencioso a comprar isso na pré-venda, cara? Olha, a pré-venda não faria tanto mal se ela não fosse R$250, né? É, se fosse esse, preço mais agora, justo. Esse é um jogo, e como ele é bem diferente, é um jogo interessante de pré-venda. Porque então, é interessante de pré-venda. Você desenvolvimento no jogo ali, cara, pra você pegar. Vai ter todo mundo começando, vai ter uma experiência bacana, sabe? Por exemplo, você vai comprar um multiplayer lá, que você pega um Call of Duty ou um Battlefield, mesmo sendo uma coisa, um jogo novo, você já tem aquela experiência já. E aqui, como é uma proposta nova, vai ser um aprendizado muito bacana, cara. Eu acho então, que é boa, né? Então, beta eu acho válido justamente para isso que o Jorge falou. Você vai aprender primeiro do que os outros, né? Tipo, aquele jogo ali vai ser imenso, então acho que vai ter coisa para você fazer que... Acho que você não vai ter tempo de fazer tudo dentro do jogo, né? E assim, falando também da notícia lá, é importante o seguinte, me lembra, na verdade, na conferência, em algum lugar vocês viram um vídeo de gameplay, tipo, do jogo rodando no Xbox ou Xbox One? Eu acho que não, né? Então, por isso que eu achava que ele era exclusivo do PlayStation, cara. Eu fiquei surpreso. Então, ele tem aquela exclusividade do. É, ele vai ter. É igual eu falo, aquela exclusividade que não deixa exclusivo nada, né? Aí vai chegar coisas antes e tal. Agora, quando fala assim, vai ter um conteúdo exclusivo pro PS4. É, vem uma skin. Isso, é isso que me irrita. Aí vem, você vai ter uma cor pra colocar um skin e colocar no rifle. Qual que é o jogo lá que ia ter a skin do... Cara, como é que é o nome daquele jogo, cara? Você vai ter a skin do Shadow of the Colossus. Putz, eu esqueci, mostrou na E3, cara. Mas eu falei, que coisa ridícula, cara. Você vai comprar o jogo, vai pagar a DLC e tal, só pra ter um acesso exclusivo, é uma skinzinha dessa, ó, uma armadura. Ah, eu acho que é o Final Fantasy. É alguma coisa assim. E o que, que vocês acham da premissa, por exemplo, de ter um crossover de consoles no Destiny? Por que que eu tô falando isso? A Microsoft, ela tava em conversa com a Square, porque a Square, ela falou pra Microsoft o seguinte: olha, o Real Reborn, né, o Final Fantasy XIV, ele tem o crossover do computador com o PS3 e o PS4. Então quem joga no PC também consegue interagir com o pessoal do PS3. E eles estavam querendo fazer isso na Microsoft também, com o Xbox. Só que, eu não sei, eles estão em conversa. Não sei se vocês chegaram a ver essa notícia. Agora vai, cara, virar um multiplayer gigantesco, né? Então, cara, mas isso que seria legal, entendeu? É. Agora, vocês acham difícil isso acontecer? Eu acho impossível. Eu também acho muito complicado. É, eu acho impossível, mas a Realm Reborn é um caso peculiar, porque no PS4 você pode ligar o teclado e mouse e jogar como se fosse no PC, entendeu? É, não, então, eles querem fazer a mesma coisa. Agora, o Destiny aí, ele já, que nem o Jefferson já tinha citado na outra conversa, no podcast lá do Overnews, que ele foi um jogo desenvolvido totalmente pra se jogar no controle, né? No joystick, não vai ter nada de PC. Não, mas nem vai lançar pra PC, né? Eu tô pensando em crossover dos consoles só mesmo. Quem jogar no PS4 interagir com a galera do Xbox One, por exemplo. Ah, mas eu acho difícil, Fernando, porque assim. Eu não sei o que eles vão fazer no PS3. Mas no PS4, como tem o Touch, a tela de Touch, não é tela, né? Aquela área de Touch screen. Lá. Ah. É, então, tem uma área de Touch lá, um Touchpad. Aquilo ali eles vão usar pra alguma coisa no PS4 que você não vai poder usar no PS3. Então fica um pouquinho diferente, entendeu? Eu acho que é impossível acontecer. Vale ressaltar o seguinte. A própria Bang, ela auxiliou a Sony a criar o controle do PS4. Então, funcionalidades novas pro controle vocês vão ver. Por exemplo, não sei se vocês já sabem, mas sabe a luz que mostra? É meio que um triângulo invertido, né? Uhum. A luz do console. Quando a sua vida estiver baixa no jogo, essa luz vai ficar em vermelho e piscando, cara. Aí quando você estiver recarregando a energia, ela vai ficar amarela. Quando tiver tudo ok, ela fica de outra cor. Falei, eu, cara, que animal, alguns, velho. Tem alguns games já que já estão utilizando isso. Até o Tiff, ele já usa alguma Mas coisa. Isso são coisas que o pessoal está descobrindo agora. Isso aí, a Bang, ela já falou, olha, vamos fazer assim e tal. E, meu, eu acho que eles vão usar tudo ao máximo o controle do PS4. E eu acho que pra quem tem PS4, a experiência com o Destiny vai ser fantástica, cara. É compra garantida. É. Olha, eu já deixo um comentário meio fanboy, mas eu acho que o PS4, em experiência de jogabilidade, é o console que vai ter bastante coisa aí pra inovar, viu? Com essa telinha. Então, Lucas, mas voltando pro negócio do crossover, eu só levantei essa questão porque, cara, eles vão gastar 500 milhões nesse game, cara. Nossa, eu acho que eles iam querer um crossover entre players pra fazer o maior jogo online entre plataformas. Ou o único jogo online entre plataformas. E cara, o gasto é enorme, cara. Eu acho que... Vai lá, Lucas, fala aí. Pode falar. Não, então é porque é meio diferente, tipo, são duas plataformas rodando o jogo totalmente diferente, em configurações diferentes. E na hora de fazer a sincronização com o servidor, acho que daria algum tipo de problema, entendeu? Eu acho que o dinheiro aí não pagaria a dor de cabeça que eles teriam, não, viu? É. Fala aí, Jefferson. É assim, é porque o mais que essa coisa da grana que eles investiram e tal. Mas dá pra perceber que eles estão tendo muito cuidado, estão tendo um zelo muito grande pra fazer esse jogo. Mas então, nossa, eu acho que eles não fariam nada, tipo, uma coisa que fosse um teste, entendeu? Tipo, ah, vamos ver se a gente consegue unificar o gameplay disso aqui para multiplayer e tal. Eu não acho que eles arriscariam tanto para um negócio que tá fazendo você sair tão redondo Oh, no final, sabe? mas fala a verdade, essa alfa aí tá, mundo, tá com cara de jogo final, velho. Não, não parece alfa em nada, velho. Nossa, o jogo Cara, tá perfeito ali. é, mas o jogo sai em setembro, né, gente? O jogo é enorme, já tem que estar tá então. praticamente pronto. E assim, eu gosto muito dessas coisas espaciais, porque é suspeito. Cara, esse jogo vai ter um mundo tão gigante, e esses caras vão fazer aqueles arquivos, né, aqueles seus diaries do game. Diz que eles estão fazendo isso tão grandioso, eles vão criar um mundo tão gigantesco assim. Cara, sinceramente, vai ser uma das coisas mais ousadas que a gente vai ver. Acho que eles não vão arriscar nada pra. Que não vai ter retorno certeiro, assim, de satisfação. Nem falo de grana, mas assim, eu acho que eles não vão tentar fazer nada que atrapalhe a experiência ou a É. jogabilidade ou qualquer coisa. Porque vai ser o ponto final, assim, porque eu acho que o produto vai estar muito bom. Mas é igual o Lucas falou do Battlefield lá. Se o online não funcionar, já era, né, cara? É É, que a verdade. proposta, né? A proposta ser boa não adianta, o gráfico ser bom não adianta, nada adianta. É, e assim, eu queria também falar aí pra galera comentar o que que eles acham, o que que vai acontecer com o Destiny e tal, se a experiência no PS4 vai ser tão superior quanto a experiência no, nas plataformas da Microsoft ou até no PS3, né? Porque vai Olha, ser diferente, cara. então, eu tava falando do controle, não é nem só o touchpad, até aquele alto-falante ali tem uma interação Sim. bacana entre, tipo, se tiver audio logs durante o jogo. Uma coisa que o Watch Dogs não usufruiu, né? Que o celular do Aiden lá, eles poderiam ter colocado os audio logs direto no do DualShock, né? É que o Watch Dogs, cara, ele tá com uma cara de que foi portado do PS3 pro PS4, que não tem como negar, cara. Ah, Ô teve uma Lucas. melhoria gráfica, talvez, mas ele faz tudo o que ele faz e como se você tivesse. Meu, você pegar um controle do PS4, Lucas, você não vê diferença. Ou do PS3, você não vê diferença no, em jogabilidade. Você usaria a mesma coisa. E assim, por exemplo, o Infamous, que é exclusivo aí do PS4, ele, cara, eles fizeram tantas coisas legais com esse joystick do PS4 que se fosse para outras plataformas ou PC, ia perder muito, viu? Porque, cara, igual o Lucas falou, esse joystick tem que fazer muita coisa. O Infamous tem coisas lá, eu comentei com o Fernando lá, que é a latinha de spray ou algumas coisas, sincronizar o áudio da TV com o joystick, eles fizeram umas coisas, sabe? É, mas assim, também vale lembrar que o Infamous são todos jogos que é first party, né? Não é third party. Jogo multiplataforma nunca vai ter a não ser os da Não, Nintendo, né? então, Que saem mas então, depois, aí é mas que nunca vai tá, ter uma interação dessa, a gente pode ver esse negócio mudando no Destiny agora, entendeu? cara. É isso que a gente tá falando. Não, pois é, mas é, quando o Gokken fala Ah, Nintendo. porque a gente já tinha visto isso na Nintendo, o Fernando. O Jefferson sempre dá o exemplo do Silent Hill lá, né? E é Não, perfeito, então, cara. mas os outros consoles você não tem a mesma experiência que você tem no controle do É o que eu tinha Wii, entendeu? falado, então, a não ser os da Nintendo, porque os da Nintendo eles saem depois do que o lançamento oficial para as outras plataformas. Você pode É, ver igual aquele o Watch Batman lá é Dogs, bizarro o também. Watch Dogs ele não saiu ainda, né, pro Wii U. Ele vai E sair no não final do saiu, ano, cara. E cara. assim, E se não deve ser fosse, animal. e eu vou falar, se não fosse a experiência da gráfica lá, mas eu não sei como é que vai ser no Wii U, cara, eles poderiam fazer tanta coisa legal nesse gamepad. E igual o que você falou, o Batman é um grande exemplo, cara. Sinceramente, se tivesse saído juntos na época o Batman Arkham City para as três plataformas, cara, o Wii U ganhava disparado, porque a experiência é outra, Sim. muda muito. É, Não então. muda pouco, cara, muda muito do game. É, vem aquele negócio que eu tinha comentado lá. Tinha até iniciado uma discussão antigamente aí sobre o propósito dos games, né? Que praticamente a jogabilidade hoje em dia tá virando gráfico, mas a base mesmo é a jogabilidade. Então, nisso aí, acho que se a Bungie focar no controle do PS4, os caras vão vender bastante ali, viu? E vai ser um negócio, uma experiência diferente. É isso aí. Então vamos partir para a próxima notícia aqui, que a gente já pulou tanto. Mas deixem aí seus comentários também o que vocês acham dessa notícia do Destiny no Xbox One, aí do lançamento dele tão próximo, né? É, um dia 17, o outro já no finalzinho do mês, do próprio mês, que sai para a plataforma da PlayStation, mas enfim. É, tem uma outra notícia aqui sobre a Microsoft também, que é que ela planeja habilitar aquele compartilhamento de games no Xbox One. O que acontece? Quando teve a E3 em 2013, eles apresentaram um monte de coisa, um monte de merda, mas uma coisa que eles tinham apresentado que era legal era o Family Sharing, que era você dividir os seus jogos com seus familiares. Eu não lembro quantas plataformas eram, mas acho que eram dois videogames ou alguma coisa assim. E eles estão pensando em voltar com esse conceito aí e até estender isso para compartilhar games com os amigos. E aí, o que vocês acham? Que vai rolar isso, cara? Isso aí quem falou foi o Phil Spencer, o presidente lá. Eu? Olha, isso vale se você tiver aquela visão de mercado, tipo, ah, eu vou fazer o cara emprestar o jogo, mas ele não vai emprestar o jogo inteiro, e só vai emprestar quando o cara estiver online, ou seja, quando esse cara que emprestou o jogo sair, o outro vai ficar sem, ele vai fazer o quê? Vai ter que comprar, aí ele vai vender dois jogos, entendeu? Isso aí é uma visão bacana, até porque, que nem o Jefferson tinha comentado, o esquema do YouTube lá, que quando a pessoa vê um vídeo no YouTube de gameplay, é porque a pessoa não tem o jogo e ela quer ver o jogo como é que é, né, antes de poder comprar, porque aqui a gente não tem esse acesso também. E outros lugares do mundo também não é tão acessível, assim, é só aqui não. Mas, tipo, é melhor do que você ver, é você testar. Então, se você tem a possibilidade de jogar e depois comprar, é bem melhor, velho. Eles vão vender bem mais. Com certeza, cara. Porque se você experimentou ali, você vai ficar maluco com aquilo e falar, poxa, eu quero, né? O negócio é bom. É o melhor teste de um jogo, você poder jogá-lo, né, cara? Isso é indiscutível. Isso é muito bom, até porque, ó, tipo, tem uma E3, por exemplo, aí o cara vai e lança o jogo na E3. Você não pode ir na E3, mas o cara que você conhece na PSN tem um jogo e ele te empresta pra poder jogar uma parte. Nossa, pronto, você gostou, você vai lá e compra, acabou. Entendeu? É. Acho que é a melhor propaganda que pode ser feita, né? Com certeza, mas eu tava pensando, Lucas, no viés, por exemplo, Brasil, você sabe como que é, né, velho? Aqui vai ser chance pra galera vender jogos da live pelo Mercado Livre, cara. Não, então, Fernando, é que nem eu tava te falando, tipo, eles têm que fazer isso com a visão de mercado, não, lógico, tipo, dar o jogo inteiro. Sim. Então, não, mas é que brasileiro sabe como que é, né, cara? Os caras descobrem aqui uma fresta. Você sabia que os jogos do PS4, os caras conseguem compartilhar entre três pessoas, Lucas? Só que uma delas não ganha troféu, mas consegue jogar. Ah, sim. Três pessoas. Eu falei, cara, os caras descobrem muita treta. Não, você não vai falar, né, velho? No cast, não, eu sei como é que funciona. Eu praticamente descobri sozinho isso aí, velho. Nossa, cara, olha o outro lá. Então, nos primórdios lá desse compartilhamento aí. Nossa, mas é muito bizarro, cara. Como os caras descobrem os negócios desse, meu? Pelo amor de Deus. Você lembra da época que eu tava explorando essa... essas oportunidades dos games. É um pesquisador, né? É, mas assim, eu acho que é uma boa voltar esse family sharing mesmo, se realmente funcionar, mas vamos ver como que vai ser isso, se vai ter que ficar online, o que que é que vai ter, porque, cara, eles não vão deixar você compartilhar game numa boa, assim, de graça, isso com certeza. É, a primeira coisa que a gente pensa é em medidas de segurança, né, porque, que nem você falou, o pessoal já se aproveita bastante do PS4 aí, da PSN. Não, é até do Xbox One, cara. Os caras, assim, é que não é muito divulgado. A gente tem PlayStation, plataforma PlayStation e tal. Mas no Xbox, a live eles também compartilham, cara. Tem. Até do. Se bobear, até da Nintendo, o nego deve compartilhar. Ah, eu não duvido de mais nada, cara. Nossa, nem eu. Mas, bom, vamos pra última notícia aqui pra finalizar esse Overnews aqui pra galera começar a comentar. A última notícia que saiu recentemente é o seguinte: o Satoru Iwata, ele foi reeleito presidente da Nintendo. Mas assim, o que, que isso chama atenção? Porque nos últimos anos eles só tiveram bomba, né, no resultado. Tiveram do Wii U até 2012, eles tinham só 6 milhões de unidades vendidas. E assim, era muito abaixo da expectativa. O fechamento fiscal também do ano sempre dava negativo. Cara, mas assim, o Iwata ele entrou mesmo, foi em 2002, né? Não é isso? É isso mesmo. Ele, cara, ele entrou numa fase boa. Teve o Wii, que a gente não pode esquecer. A gente fica pensando no fracasso do Wii U, mas esquece do Wii, que ele foi, né? Teve. Mas o Iwata, cara, ele teve uma coisa que, por exemplo, quem acompanha muito a Nintendo, tá, o pessoal tá muito satisfeito com ele, é o seguinte, cara, ele era um cara, aquele típico japonês sério e tal, e ele era muito tradicional e não dava certo, cara, parecia que ele não entendia o público dele. E de um tempo pra cá, até nos próprios directs lá da Nintendo, que é uma coisa bem informal, ele tá ouvindo o que o público da Nintendo quer, entendeu? Então você percebe que o cara fazendo vídeos engraçados, vídeos lutando e tal, ele tá mudando a posição, assim, ele voltou, ele parece que ele mesmo voltou a acreditar no potencial da empresa. Então, eu acho que... Então você achou boa? Eu achei bacana. Apesar dele ser tão tradicional, mas eu não tenho esperança que... Porque, cara, se a Nintendo deixar de ser essa maluquice que ela é, ela vai deixar de existir. Porque eu acho que ela só vai funcionar com essa maluquice que é, cara. Que eu não consigo entender a empresa, sabe? Tipo. Loucura sempre... que é lá dentro. Cara, eu não consigo, sabe? É muito estranho. Fala aí, Lucas. Não, nada a declarar. Não, então, é o que o Jefferson falou. O Iwata, ele entrou em 2002 e. Bom. Ele teve aí toda essa trajetória aí, teve esse resultado negativo com o Wii U, mas uma coisa que é ressaltada também é que ele teve muito sucesso com o Wii e um sucesso maior ainda com as plataformas DS, cara. Que era o Game Boy perto dos DS, cara. Assim, Eu achava que ia ser uma bosta. A maioria das pessoas tem um pensamento diferente do meu, pensando assim que ele tinha que ter saído mesmo e tal. Mas, velho, eu penso que se entrar um, sei lá, se eles mudarem isso agora, cara, imagina que maluquice que vai virar. Vai virar uma loucura, cara. Pra quem não sabe aí, o primeiro presidente era o Hiroshi Yamaguchi, né? E Yamauchi, na verdade, ele tava na empresa, cara, desde 1949, quando a merda da empresa era uma bosta, uma empresa de baralho, maluco. Fazia baralho, velho, baralho. Até 2002. Deve será que a Nintendo fazia aqueles baralhos de mulher pelada? Não, né? Não sei, não. Será? Deve ter, ô Jefferson, até hoje um carinha lá, velhinho, fala, eu sabia que a gente devia continuar fazendo baralho. Quando vê o resultado da empresa, tá ligado? Eu falei pra vocês! Cara, eu acabei de fazer uma pesquisa aqui e descobri que a Nintendo já fez baralho de pin-ups. Pin-ups? É, cara, mulheres nuas, olha a Nintendo, que malandrinha, hein, cara. Olha a Nintendo, hein? Essa Nintendo, hein? Ah, meu Deus do céu. Olha só, porque eu vou mandar aqui a explicação do tiozinho aí, ó. Por isso que ele queria que vendesse baralho, velho safado. Mas o velho era safado. Meu Deus do céu. Olha, cara, não é verdade, mano? Nintendo. Acho que safado é meio um estereótipo de Japão, né? É verdade. Nintendo Playing Cards. Caramba, mano. Eu acho que o baralho japonês ainda tá dentro dos costumes deles lá. Né? Mas, cara, será que a Nintendo... Hoje ela não faz mais baralho, cara? Ela podia fazer, né, um pra colecionador. Não, ela não tá fazendo nem jogo eletrônico mais. Por que ela vai fazer baralho? Não, eu tô falando sério, cara. Ela devia fazer um baralho, tipo, da... Pra lembrar, poxa, a gente era uma empresa que fazia baralho e tal. Ela tem uns card game lá do Pokémon, Não, mas ela fez também, Fernando, um baralho foi dado talvez eu acho, né, que vai ser dado mesmo para quem tiver o Nintendo Clube. A Nintendo lançou um baralho, né, tradicional de 50, 54 cartas, não sei, esse baralho tradicional que a gente nós Sei, usamos aí sei. do Mario, um especial do É isso Mario e que eu ia tal, falar, cara. Eles mas deviam lançou fazer, mais tipo. saudosismo, né, cara, e É, tal. mas é isso mesmo. Lançar com Mario, Zelda, o Metroid, É, dizem que todas são as franquias, cara. safadas, vão lançar Princesa Peach, a Samus, todo mundo pelado no baralho, tá Vai lançar todo mundo nua lá, todas ligado? É. nuas. Ah, meu Deus do céu. Mas é isso aí. E eu acho que realmente a reeleição aí do Iwata é boa, porque agora ele tá entrando nos eixos. Com o lançamento do Mario Kart 8, com as promessas aí, eu acho que tá Ó, vindo vendeu coisa 2 milhões boa, velho. já, hein? Já vendeu 2 milhões de cópias É, já, cara, mano. então, quadruplicou o número de vendas, cara, só com o lançamento do Mario Kart 8. E aqui, uma coisa é fato, hein? Se o Mario Kart já vendeu 2 milhões de cópias, né? Que é para uma plataforma única, né? Ele não é multiplataforma. E eu acho também que o Smash Bros., quando sair pro Wii U também, vai ter uma venda parecida, viu? Ou até maior, né? É, vai Ou ser até assim. maior. Mas é isso aí. Vamos ficar por aqui com o Overnews. Deixem aí os seus comentários sobre tudo que a gente falou aqui. A gente comentou das notícias. É, falando também, se quiser comentar sobre os casts anteriores. Se quiser xingar o Lucas aí. Xingar o Lucas, Perguntar, ó. por quê? Não esqueçam da promoção que está vindo. O game está na minha mão, meu Deus do céu. É uma Eu vou coletânea. falar de novo, ó. O nome do cara é Hal Emery. É esse aí, pesquisem. Quem souber e colocar nos comentários, não vai ganhar nada porque ainda não tá na promoção. Vou ganhar Você não sim. merece, não. E a gente é pobre aqui também. Vai ficar dando jogo assim, não. Ah, mas é isso aí, galera. Comentem. Não deixam de dar um like lá pra vocês que vieram aí do Fórum UOL, vocês que vieram aí de outros lugares. Dê um like lá na page do Overpower para vocês ficarem sempre antenados aí com o que tá rolando. E é isso aí, né? Vamos ficar por aqui. Esse foi o Overnews do Overpower. Falar dos É comentários. Quando o Fernando termina, velho, imagina o chicote do Beto Carreiro. Caralho, Beto Carreiro Por morreu, quê, né? mano? Oh, morreu há muito tempo, hein, velho? Esse é o Caramba! Overpower. Na boa, tem que pôr na vinheta. Quando o Fernando terminar, vai ter um chicote falando Beto Carreiro. Ai, caralho. Eu tô Ah, chorando aqui, velho. Vamos nessa, porque esse é o Overnews com o Overpower.